Dia! E aí, galera? Tudo certo? Bom dia! Começando aqui a minha live de bom dia. Eu fiz durante 3 meses essa live diariamente, segunda a sexta, sempre nesse horário, 7h15, 7h45. Eu fiz no YouTube durante 3 meses, ininterruptamente, e tive que parar por causa de uma viagem. E agora eu tô voltando e resolvi voltar diferente, voltar fazendo no Facebook. Para ser diferente. E não vou conseguir fazer todo santo dia, porque a minha agenda das próximas semanas me enrola um pouco, mas quero fazer o melhor que eu puder. E eu queria hoje comentar essa revista aqui, Isto é Dinheiro. O formato, para quem não conhece, é eu comento revistas que eu estou lendo, matérias que eu estou lendo legais. Que é Isto é Dinheiro, os brasileiros que estão melhorando o capitalismo. Ou as novas caras do capitalismo brasileiro. E aí aqui na frente tem Pedro Paulo Diniz como um dos exemplos, né? Pedro Paulo Diniz, aquele cara que foi piloto de Fórmula 1, é aquele cara que é filho da Abílio Diniz. E ele é um dos exemplos. Eu achei massa a matéria aqui, queria comentar. Então é o seguinte. Primeiro de tudo, fazendo uma geral, né, desse assunto, né? A headline aqui é altos executivos, financistas e herdeiros de impérios como X, Y e Z investem fortunas em negócios de impacto social e ambiental. Sem abrir mão do lucro, eles estão inovando e mudando as empresas e o mundo. E a headline aqui dentro da matéria é: eles querem ganhar dinheiro, é claro, mas não abrem mão do sonho de transformar o mundo num lugar melhor. Saiba quem são e o que fazem esses empresários e como essa tendência pode ajudar o seu negócio. É engraçado que a gente tem, todos nós, uma obsessão pelo ou, em vez do i. A gente tem uma mania de achar que muitas coisas são excludentes. Isso tem a ver com a questão maniqueísta de bem e mal, de é isso, ou você é isso, ou você é isso. E na verdade, a gente tem que trocar um pouco o ou pelo i. Dá para ser duas coisas aparentemente contraditórias ao mesmo tempo. Inclusive, eu vi uma vez no livro dizendo que um dos sinais de inteligência é ser capaz de conviver com conceitos contraditórios e contrários ao mesmo tempo e continuar bem com isso, né? Aceitar a ambiguidade, a contradição. Então, existia uma premissa de que ou você era capitalista e você quer lucro, ou você é uma ONG e você é do bem e você quer só fazer o bem, o impacto para o mundo. Existia essa visão de que você é isso ou isso, isso ou isso. Ou você almeja incessantemente lucro, ou você tem um propósito e tal. E na verdade tem que trocar pelo i. Tem que ser i, pode ser i, não tem que ser, pode ser i. Pode ser as duas coisas juntas, papai. Você pode estar focadaço no lucro, focado no lucro, no resultado, e ao mesmo tempo focadaço na missão, no propósito, em fazer alguma colaboração. E apesar dessa matéria ser sobre herdeiros, o Diniz, né? Tem o pessoal do Hermílio de Moraes, Trajano, apesar de ser sobre eles, esse é o foco da matéria, essa abordagem do I é para qualquer um. Não tem que ser rico feito eles. Qualquer um, inclusive a gente. A minha empresa aqui, Learning School, porra, nossa visão é claramente I. Nós queremos vender, queremos ter resultado, queremos crescer, queremos contratar mais pessoas, queremos melhorar a remuneração das pessoas, queremos investir em tecnologia, queremos mais receita, queremos aumentar a margem de lucro, queremos crescer, queremos faturar mais. E, ao mesmo tempo. Ah, mas qual vem primeiro? Não tem que vir primeiro. É ao mesmo tempo. É aqui, ó. Numa reunião, um assunto avança, depois aqui avança, as coisas vão. E ao mesmo tempo, a gente tem um propósito, E uma coisa que nos move, que nos motiva, né? A frase que a gente idealizou para a gente mesmo foi empower people to keep learning. Empower é meio brega em português, né? Empoderar, parece, sei lá, é meio zoado, mas no sentido de, se fosse fazer uma frase maior, seria oferecer condições fodas para as pessoas poderem continuar aprendendo. E o que é condições fodas? Cursos fodas, conteúdos fodas, experiências fodas, eventos fodas, plataforma foda, conexão com pessoas fodas. Oferecer condições para as pessoas continuarem aprendendo. Porque a gente viu que um dos motivos pelo qual as pessoas param de aprender quando acabam a faculdade, a pós, né, ou mestrado, sei lá, quando acaba a educação formal. E aí, aquela história que eu falei no meu TED lá, terminei os estudos. Um dos motivos que elas terminam os estudos e param de aprender é porque elas não têm opções fodas de continuar aprendendo. Existem muitos cursos, é claro, mas não tem muitas opções fodas. Às vezes, na sua cidade, se for depender de curso presencial, se você não morar em São Paulo, é que tem muita opção realmente, mas mesmo assim São Paulo é gigante, são vários São Paulos, então você mora num canto e tem opções de cursos, mas é longe, no horário que você não pode, tem um trânsito. Aí você mora em Recife, tem menos opções, mora em Caruaru, tem menos opções ainda. Para keep learning, opções fodas. Opções que você tem tesão de aprender. Porque aí acaba, depois de adulto, coisa pra caralho pra resolver. O cara nunca vai priorizar aprender se o negócio é sofrido, se o negócio é chato. Então, essa é a nossa parada. E isso, e como é conviver com esse I? Conviver com esse I é, putz, surgiu uma puta oportunidade aqui que talvez se entrar nesse mercado, a gente pode ganhar dinheiro. Massa. Qual é o alinhamento com o nosso propósito? Essa oportunidade de ganhar dinheiro, ela ajuda a criar condições fodas para as pessoas continuarem aprendendo? Eita, é mais ou menos, né? Acho que não, porque na verdade essa oportunidade é ligada a outra coisa, sei lá. Então não, então ele perde prioridade. Isso é a visão do I. É você fazer a mesma coisa para as coisas. Então, voltando aqui para a revista, o Diniz, ele criou uma fazenda orgânica e para fazer alimentos de qualidade, sem os agrotóxicos e sem a resenha, enfim, uma parada que busca o lucro, mas abre mão um pouco da margem em prol de fazer direito. Que fala, sem lucro não há como melhorar a sociedade. E a sociedade pode ser a sociedade, o mundo e também a sociedade da empresa, melhorar a empresa. Mas o lucro às custas da sociedade não é um ganho, é uma ilusão do sistema capitalista. Ou seja, o lucro ele tem que servir como oxigênio, como lenha para botar na fogueira positiva de cumprir o propósito daquela empresa. E esse propósito também, pessoal, não é obrigado a ser uma coisa assim, a educação, fome, blá blá blá. Não. O propósito pode ser criar um momento mágico para casais. Um momento mágico para casais. Pronto, você tem um hotel. E tem que ser verdadeiro, né? O propósito não é, pode ser só uma coisa da boca para fora porque é bonito. Porra, você resolve criar um hotel porque um hotel, como eu fui uma vez em Camburi, exclusivo para casais, nem pode entrar criança, um hotel, apesar que o foco lá, a turma acho que é só casal, né? Então, a turma tá trabalhando forte lá, mas é um hotel todo feito para casal, para proporcionar uma grande experiência e todos os funcionários alinhados em, putz, e servir aqueles casais que estão ali vivendo momentos mágicos e como surpreendê-los e tal. Pronto, propósito, não tem que ser assim, vou acabar com a fome no mundo, vou reduzir, não sei o quê. Não, vou proporcionar momentos mágicos para casais. Enfim. E E aí fala exemplos aqui de outras empresas e tal. E aí aquela história, né? O lucro é para aumentar o impacto e a qualidade dessa missão, dessa parada. O lucro às custas da sociedade é uma ilusão. Se esse lucro está custando, está desgerando valor para a sociedade como um todo, aí isso é uma ilusão do capitalismo, né? E aí ele fala, ó, a visão do Diniz, tornar a agricultura orgânica tão competitiva quanto a que utiliza agrotóxicos. E aí, ó, o conceito, que eu nunca consegui, não conhecia esse conceito, não achei do caralho. Conceito de agrofloresta. Ou seja, ele, em vez de ter lá um espaço de cultivo relativamente reduzido e buscar a alta produtividade do metro quadrado e tal, aí vem o agrotóxico para conseguir a maior produtividade, ele tem uma área maior, uma floresta, em que, mais do que buscar a produtividade do metro quadrado, ele está buscando muito mais que a floresta ela cresça, as plantas e animais, não sei se acho que não tem animais, não. Não tem animais, eu acho. Enfim, que o negócio flua no fluxo da floresta, tá ligado? Respeitando o ciclo, fazendo o mínimo de intervenções no fluxo natural do bagulho, entendeu? Então, achei foda esse conceito. Perfeita harmonia entre as diferentes espécies. Árvores frutíferas como bananeiras, pés de maracujá e limão são plantados juntamente com eucaliptos e outras culturas. Os agrônomos da fazenda entendem, vê que loucura, eu não entendo porra nenhuma agricultura, tá? Mas os agrônomos lá da fazenda da Toca, do Diniz, entendem que as pragas, são sinais de que alguma coisa está desbalanceada. Então, em vez de apostar em monocultura, solocultura e monte de veneno, eles buscam agregar várias plantas no mesmo local. Eles têm galinhas também, eles fazem frango para abate, tratamento especial. A galinha não se alimenta com ração. A galinha convive à natureza. Eles vão matar a galinha, né? Isso realmente é inevitável, né? Para que as pessoas possam comer carne de galinha. Mas, enfim, eles fazem. E aí ele diz aqui, ó, é difícil, mas compensa. Dá mais trabalho. Deixar a monocultura, um monte de veneno, espaço menor, alta produtividade é mais fácil. Mas, por isso que é aquela história, né? Se fosse pelo caminho de maximização do lucro apenas, ele ia pelo caminho normal, da monocultura com os venenos. Como ele tem o I, ele vai aqui. Mas também se ele tivesse só o propósito, o negócio não crescia, né? Sem a visão de receita, né? Ele diz que a agrofloresta representa a redução de 75% dos custos totais, já que não há despesa para regularização do solo danificado. Porque ele está dizendo, ó, vê que louco, ao contrário da agricultura tradicional, em que os custos aumentam à medida que o solo vai sendo danificado, a cada ciclo, né, colheita, o solo é danificado, tem que fazer alguma coisa. Por causa dos produtos químicos, né? Na agrofloresta, a cada colheita fica mais barato plantar. Foda, hein? Não entendo muito. Enfim, o objetivo é chegar no ponto perfeito que o próprio ciclo da natureza se encarregue praticamente de tudo, incluindo adubação, proteção e irrigação. Porra, é foda, viu? Realmente, esse conceito é violento. Comida boa e acessível, menos consumo de água, nenhum químico. Aí, no jargão corporativo, esse tipo de empresa é triple bottom line. São os tripé: dinheiro, pessoas e planeta. E quando fala dinheiro, pessoas e planeta, tudo no caso dele é bem ambiental, tem a ver com as árvores do planeta e tal, mas esse planeta pode ser trocado por sociedade. Não é necessariamente assim. A minha empresa, a Keep Learning, não tem uma coisa muito específica do meio ambiente mesmo, da floresta, dos animais. Mas dinheiro, pessoas e planeta é dinheiro, no sentido de ter receita e tal, crescer, pessoas, de gerar impacto positivo nas pessoas, care, e planeta, que é a soma das pessoas, né? Enfim. Não entregar mais para o planeta do que você tira, né? Basicamente, essa é a equação. Se você tira mais do planeta do que você entrega. Enfim, aí o pessoal chama de transformar a economia global numa economia de impacto social. É o capitalismo social, o capitalismo consciente. É aquela história. Ah, não. Ou o mundo é capitalista ou o mundo é socialista. Não. Não é ou. E se o mundo for capitalista social? Né? E aí fala vários outros negócios aqui. Ele diz que um dos motivos de estar acontecendo isso, porque as pessoas, por que o mundo era tão só capitalista e agora está com esse papinho? Ah, é papinho para vender, é papinho de marketing e tal. Não, cara. Sabe que isso tem a ver com a evolução da espécie, bicho. É meio pirâmide de Maslow. É pirâmide de Maslow, né? À medida que, não todo mundo, mas à medida que a média das pessoas, olha, a média da qualidade de vida das pessoas está aumentando. Apesar de tudo que a gente vê de ruim acontecendo, na média, as pessoas estão com mais acesso à eletricidade, a saneamento, do que em décadas atrás. A comunicação, enfim. E à medida que essa média sobe um pouquinho, as necessidades básicas vão, as pessoas sobram energia e tempo para buscar coisas maiores. Então, a geração do meu pai, o meu pai nasceu em 43, acabou de acabar a guerra. Então, meu pai foi educado pelo meu avô, que tinha visto uma guerra rolar, duas, né? Meu avô viu duas guerras rolar, a primeira muito. O meu avô, no interior de Vertentes, ele era o único cara, interior de Pernambuco, que tinha. Ele era do cartório, então ele tinha uma boa condição financeira, dono do cartório, meu avô. E ele era o único cara que tinha um rádio capaz de pegar a BBC Brasil. E aí ele ouvia as notícias da guerra e ia no, na praça de Vertentes contar para a cidade como estava indo a guerra. Mas enfim, sem nada a ver. Mas imagina o contexto de que um cara que viu aquele rolo de guerra rolar, aquele mundo complicado, a mensagem que ele passou pro meu pai foi: brother, se tu conseguir ficar longe de guerra e arrumar um empregozinho que tu vai lá, trabalha e não tem guerra, porra, do caralho. Tipo, não tinha tempo pra pensar em propósito. O negócio era não tá na guerra. Não tá na guerra, tá ótimo. Não tá na guerra, meu amigo, tá ótimo. Não reclama. Indo trabalhar 8 horas por dia, voltando para casa e não tendo aperreio de guerra, tá ótimo. Beleza, acabou que meu pai, a geração do meu pai foi criada assim, e que agora, apesar de termos risco de guerra, né? Trump e a guerra pode vir via Twitter, quem diria, né? Já parou pra pensar que se uma pessoa hackear o Twitter de Trump e botar "está declarada a guerra à Coreia do Norte", tem uma guerra mundial. Só porque o Twitter vai ser, enfim. Mas agora sobra um pouco mais de tempo. Acabou de entrar aqui, ó, Marcelo Oliveira Anunciação. Tchelão, meu aluno da turma 1 e 2. E um cara que. Não sei se você pegou, Tchelão. Eu tava falando aqui sobre agrofloresta, fazenda da Toca, e o Tchelão tem uma visão muito legal também de. Ele. Tá no momento aí de reinvenção dele. Tá dando rolê pelo mundo e tal. E aí, a visão dele é montar uma ecovila, pode chamar ecovila, ou seja, uma espécie de coworking afastado do centro urbano, né? Meio fazenda, que é coworking Co-living é uma vila que as pessoas moram, trabalham e que ela é toda autossustentável a nível de energia eólica, solar, de plantação. Tem um pouco a ver com essa questão da agrofloresta aqui que o Diniz está fazendo lá. Tá porra, tem que abrir aqui. E aí tem a ver com geração, velho. Bagulho de geração é muito sério. Bagulho de geração não é só uma. Ah, gerações. Gerações realmente são. Espécie é como se fosse evolução da espécie mesmo. Evolução da espécie. Só que em vez de ser de uma geração para outra, não dá tempo de da espécie mudar a nível físico tanto, né? Mas a mente, há uma expansão de consciência, né? Geral. E aí essas gerações vêm com outros motivadores pro bagulho, né? Tem a história aqui do banco, Avante. Eu não sei se esse cara também era um herdeiro rico, acho que sim, que é tipo Grameen Bank, que é um banco de microcrédito para pessoas pobres, e que, mesma coisa, ele busca o lucro, mas ele quer fazer o bagulho direito, né? Exige o retorno, como todo banco, mas de forma justa, que possibilite pagamento sem comprometer a renda do tomador. E eu vou te falar, viu? Eu vejo. Os próprios bancos, Itaú, Bradesco, Santander, as grandes instituições que são vistas como os vilões do capitalismo, eu vejo eles, gerações vindo, e enquanto que os bancos eram 100% lucro, 0% preocupado com o propósito, o que eu vejo acontecer agora é isso aqui. Não estou dizendo que amanhã vai estar equilibrado, mas o que eu vejo é que 1% pelo menos vai melhorando no sentido de ele estar. Eu fiz um puta evento para o Itaú e conversei com vários diretores, não, com um grande diretor e com várias pessoas de média gerência, e achei muito legal como a turma está realmente na pegada de putz, por que mesmo a gente está aqui mesmo? Esse banco é o que mesmo? É para quê? É para tirar dinheiro das pessoas? Não. A gente quer ajudar a galera a realizar os sonhos. Pô, o cara quer empreender, quer montar uma fabricazinha de cerveja artesanal, ele não consegue montar. Eu te ajudo, papai. Eu te dou a grana aqui, paga ali, não sei o quê e tal, enfim. Ainda tem muitas coisas erradas que podem melhorar, mas eu já vejo uma melhoria. Só o Neguinho tá discutindo esse assunto e não é. Não é da boca para fora. Tem pessoas, e banco é um bom exemplo, né? Que banco é o extremo de tipo, só pensa em dinheiro, né? Na percepção. A turma tá atenta a isso, né? Enfim, não é. Caralho, a matéria. Rapaz, eu vou continuar essa matéria amanhã, porque já deu a hora aqui, 7h43. Eu nem vi os comentários. Eu acho que eu vou continuar essa matéria outro dia, porque eu quero ver um pouquinho aqui os comentários da galera. Deixa eu ver aqui. As pessoas, garoto que recusou trabalhar na empresa que não estava com propósito, herdeiros 2.0. Que massa, boa, legal esse conceito, Luverson. Voltando ao minimalismo, é isso aí sim. Tô fazendo isso também. Lívia Lozano, conecta aí, Marcelão. Com a Lívia. Cláudia, Claudinha. Diniz, quero morar nessa terra. Novo lugar de live, Edvaldo. Bom dia, moleque. Comunidade sustentável. Fazendo toque sensacional, baita exemplo, monocultura. Robert, meio hipnólogo. Monocultura não rola diversidade na polinização, sim. Monocultura não foi assim que o bagulho foi, a natureza foi concebida, né? Se a natureza sempre foi multicultura, tinha um uai. Aí a gente inventou de fazer monocultura, tem chance da merda mesmo, né? Pedro Avelino, Pedrinho entrou na área aí, Natália Servidoni. Nova geração de empreendedores aí, que falam mais em entregar resultado do que em faturamento. Eu não diria mais, falam igual. Capitalismo social. Pois é, nem 8 nem 80. Não precisa ser só capitalista nem só socialista. Pode ser híbrido. Deixa eu ver mais comentários aqui. É muito estudo para chegar nisso. Nisso o quê? Pati Pirajá. Luana Brodel na área aqui. Putz, muito aluno. Você, o pessoal do Morango do Sul, passando no Globo Rural. IPSEP. Murilo, quais são as habilidades genéricas que precisamos atualmente? Ó, galera, a gente tá voltando essa semana com a série Habilidades do Futuro. Ela foi recentemente totalmente regravada, atualizada, que mostra quais são as principais habilidades do futuro. É uma série que a gente sempre traz novamente ela, sempre com alguma novidade, sempre antes de abrir inscrições de uma nova turma do curso de criatividade. A nova turma do meu curso de criatividade, eu vi uma porrada de aluno aqui, Felipe Carriço! E aí, papai? Marcelão Arruda, caralho, só tem aluno aqui. A nova turma, turma 8, vai rolar no feriadão, é online, no feriadão de 2 de novembro. Como funciona a turma intensiva? 99% da turma intensiva, ela é igual à turma extensiva. Só tem uma diferença. Na turma extensiva, as aulas ao vivo, para tirar dúvidas e tal comigo, elas acontecem uma vez por semana, durante 5 semanas. E na turma intensiva, as mesmas 5 aulas ao vivo comigo ocorrem uma por dia durante 5 dias. Então, as aulas gravadas são as mesmas, exercícios são os mesmos, a plataforma é tudo igual. A diferença é que algumas pessoas preferem fazer uma parada que dura 5, 6, 7 semanas, e aí você vai ter que se dedicar, sei lá, 5 horas por semana durante 5, 6 semanas, ou algumas pessoas preferem as mesmas 5 horas, só que vezes por semana você podia. Pá, pá, pá, pá, pá. Porque algumas pessoas têm essa dificuldade, procrastinação, disciplina, e aí a gente vê em números isso, né? As pessoas começam o curso e muitas vezes ficou doente, a filha ficou doente, teve que viajar, aí perdeu o negócio, aí desandou, aí não conseguiu voltar. Porque disciplina é assim, né? Quando você interrompe, dá uma desandada. Então a gente criou esse formato no Carnaval, foi um sucesso, e a proposta é, velho, você quer passar por uma experiência de reaprendizagem criativa, para pirar o cabeção, para abrir a cabeça, para acordar para a vida, sem e quer fazer isso de uma vez? Simplesmente abdica de um feriadão, feriadão 2 de novembro, quinta, sexta, sábado, domingo, e o de 15 de novembro, que é a quarta-feira, que a gente vai usar como fechamento, ou seja, 2, 3, 4, 5 de novembro e o 15 de novembro. Quinta, sexta, sábado, domingo, feriado na quinta, e o 15, feriado na quarta, abdica. E um feriadão para passar por experiência, tipo, injeção, sabe? Uma injeção, em vez de ser homeopático, pá, uma lapada. E aí as inscrições vão ser agora no começo de outubro, 9 de outubro, eu acho. Enfim, vê lá a série Habilidades do Futuro. Deixa eu ver, nem sei qual é o endereço aqui, acho que é esse aqui, deixa eu ver se é esse aqui. É 4habilidades.com.br. Não, que não é mais 4 habilidades, agora é 5 habilidades. Eu acho que é esse aqui. Habilidades.keeplearningschool.com. Deixa eu ver. É esse aqui. Exatamente hoje. Então eu vou botar aqui, ó, o endereço no chat. Habilidades.keeplearningschool.com. Beleza. Eu estudo assim os cursos. Tudo disponível uma vez, fácil de uma vez. É. Tem pessoas, né? Tem a ver com cada um, né? Tem pessoas que preferem mais homeopaticamente, tem pessoas que preferem uma lapada. Stefânia, eu também prefiro assim, Stefânia. O intensivo surgiu, eu prefiro assim. Fazer uma lapada uma vez. Eu fiz o curso do Goff Moving Up. Era um curso de, acho que, 2 meses, 8 semanas. Fiz a primeira semana bonitinho, fiz a segunda bonitinho, depois parei, esperei as 8 semanas e na nona semana eu fiz tudo de uma vez no final de semana. É mais fácil, né? Andréia passou habilidades futuro para os alunos na escola pública. Do caralho, Andréia. E a gente, como sempre, nessa turma, tem o esquema de 90% de desconto, 90% de desconto para professores da rede pública, ensino básico, fundamental e médio. Luverson, Luverson fez carnaval e também fez turma 7. Ele fez carnaval e fez turma 7. Concordo com você, Paulo Roberto, agricultor. Sim, agricultor. Intensivo de carnaval foi show. Recomendo esse formato. Felipe Carriço, massa, velho. Pablo, a bronca é mudar a cultura de um povo. Sim, verdade, é foda. Sol, aluna também. Beijo, Sol. Muito legal. Sol era, quando fez o curso, ela era prefeita de uma cidade do Mato Grosso, interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E eu acho foda ver pessoas assim, prefeita, querendo estudar criatividade para fazer diferente da política. Massa, galera. Demora aqui, 7h51. Apresentei o vídeo ao meu filho. Que legal. Cadê o joinha pro pessoal? Vamos curtir, galera. Cadê o jo... É, galera. Pô, quem tá ao vivo aqui? Ah, se bem que tem 124 curtidas e 131 ao vivo. Tá alinhado, né? Quando todo mundo que participa podia curtir, porra. Porque, sei lá, acho que curtir faz o algoritmo do Facebook divulgar mais, eu acho, sei lá. Sérgio Sá, terminando o curso agora, mas posso garantir que está sendo a melhor experiência da minha vida. Você é o cara, papai. É nóis! Sério, valeu. Fui na turma do carnaval, melhor carnaval da minha vida. Que massa. Show! Sensacional. Fui aluno, Tadeu, fui aluno turma 5, turma 7, cri-cri-cri. Do caralho. Galera, vou nessa. Cheiro. É nóis.